feira. Nada pra fazer em casa, calor do caralho. Noite de sexta-feira e amanhã não trabalho. Só uns trocados no bolso, mas pra mim tá bom. Ponho bermuda e boné, esqueço do moletom. Fiquei aqui fazendo uns beats, perdi a noção da hora. Ligo na casa do Gio, os caras saíram fora. Olho no celular, várias ligações perdidas. Sem rolê pra fazer, o que será que vai rolar? Resolvo sair pra rua, num rolê perdido. Pego a São João, rumo à galeria Olido. Só quero beber uma breja e esquecer dos problemas. Mandar na rua ver se acha inspiração pros temas. No rolê várias opções, tipo cartaz na manga. Depois o trampo na Paulista, de busão pro Ipiranga. Casa do Gio, destino, lá a gente vê o que fazer. Ligo pra ele só pra ver qual o rolê. E ele não atende, caralho. O que eu faço agora? Vou ligar pro Munhoz. Se não atender eu saio fora. Mas a noite tá pump, então caio pro centro. Na São João trombei o Jimmy, tem balada? Tô dentro. Aí o Munhoz retorna a ligação. E aí, chefão? Tô pensando em ir lá no Chaca, vamos aí? Pode ser. Demorou, só colar no Boulevard que eu tô por aqui. Chefinho ligou, tá lá no Charme com o William hoje. Pelas ruas, pelos bares, por vários lugares eu vou estar. Reunido com a família e nossas conquistas poder brindar. Pelas ruas, pelos bares, por vários lugares eu vou estar. Reunido com a família, eu vou brindar. É tanta gente falando que eu não ouvi o celular. Quando eu vi, fui checar, várias ligações perdidas, quem será? Mascote tentou me localizar, mas o Jeff já ligou e os caras tão vindo pra cá. Demorou, já combinei com o Ed e o Cadu. Deja vu disse que vem, e o Rick vindo lá da Sul também. Chama mais uma enquanto a gente espera. E garçom, desce uma dose, mata a sede dessa fera. Cheguei bem no horário, não deixei bater a nave. Eu tava ali regando uma plantinha suave. Levei até o metrô, resolvi descer a pé. Só agora vi no fone as duas ligações do Jé. Qual que é? Achei que você não ia colar. Foi por isso que liguei antes do Jim me avisar. E aí tio, tá felizão? Regou demais a planta. Cê vai de breja ou prefere uma Fanta? Hoje eu vou de vinho, um copo já me satisfaz. Depois de trampar na horta, cê não sabe o bem que faz. Tá ficando complicado, os bicos tão ligados. A plantação vai crescendo, tô ficando desgastado. O Ed tá na esquina, mas não viu nossa mesa. A noite tá regada, olha quanta princesa. Hoje eu tô inspirado, tranquilo, vou relaxar. É tudo nosso, deixa a noite nos levar. Pelas ruas, pelos bares, por vários lugares eu vou estar. Reunido com a família e nossas conquistas poder brindar. Pelas ruas, pelos bares, por vários lugares eu vou estar. Reunido com a família, eu vou brindar. Vou pelas ruas, pelos bares, sempre por vários lugares, ao encontro da família, pra matar aquela sede de alegria. E amigos reunidos eu vou estar. Pelas ruas, pelos bares, sempre por vários lugares, ao encontro da família, pra matar aquela sede de alegria. E amigos reunidos eu vou estar.